Nesta apresentação, enquadrada no evento Inner City, realizado em 17 de abril de 2009, Isabel Alves Costa, diretora artística do Rivoli até 2006, responde à pergunta: o Porto continua a ser considerado uma cidade de vanguarda? E sugere que as elites portuenses, burguesas e conservadoras apoiem o investimento nas três grandes instituições da cidade, Serralves, Casa Música, Teatro Nacional São João, secando o investimento em instituições mais pequenas. Queria agradecer, obviamente, o convite que me foi feito para falar aqui neste fórum. Vocês sabem que a minha área é da cultura e, portanto, é sobre isso que eu vou falar. E escrevi para não me perder tempo e para não me alongar demasiado. Então é assim, dos tópicos que me foram lançados para esta minha intervenção, começo pelo fim, interrogando aquilo que é suposto ser uma afirmação. O Porto continua a ser considerada uma cidade de vanguarda e com um potencial único. Isto é SIC nos tópicos. E pergunto-me, é considerada uma cidade de vanguarda por quem? O que é hoje uma vanguarda? O que é um potencial único? Único em relação a quê e a quem? Será verdade que durante a Capital Europeia da Cultura o Porto foi uma cidade cosmopolita? E o que é uma cidade cosmopolita? E tendo sido, deixou de o ser? Sobrinho Simões, numa conversa na televisão, dizia que o nosso eterno atraso estrutural poderia bem ser uma questão genética. E acrescentava que depois da vinda dos judeus e dos árabes do norte da África, nos primeiros séculos da nossa nacionalidade, não tinha vindo mais ninguém. Ficamos desde então condenados a viver entre nós. E perguntava com graça em que outro país é que se leva o cunhado a passear ao fim de semana. O orgulhosamente sós do tempo de Salazar fez de nós, país periférico, ainda mais um país sem mundo. O Porto, obviamente, não é uma exceção, faz parte da regra. A saída das universidades do centro da cidade para as suas franjas foi, na minha opinião, mais responsável pela desabitação do núcleo histórico identitário do que a inadaptação dos espaços para receber jovens, como é dito nos tópicos. Se é verdade que fenómenos como aqueles que são referidos, e não vejo por que razão não seriam expectáveis. O PIT, Espaço Manuel, Maus Hábitos e agora também as Galerias de Paris, o Plano B, as Galerias de Miguel Bombarda ou o Sempre Eterno Piolho, por exemplo, voltaram a animar a noite da Baixa Portuense, já não parece que qualquer um deles ponha em xeque os interesses dos três grandes polos culturais, Fundação de Serralves, Teatro Nacional de São João e Casa da Música, que, ao contrário do que é afirmado, estão, a meu ver, cada vez mais intocadas. As chamadas elites portuenses, de origem burguesa e tradicionalmente conservadoras, revêem-se nestas três instituições. E, por isso, as apoiam e cofinanciam, secando os apoios que poderiam ser canalizados para outros projetos. Mas estas instituições não só estão mais intocáveis, como estão cada vez mais fortes, e isto independentemente das dificuldades orçamentais, sempre relativas, que afetam cada uma delas. É disto, do intocável e do cada vez mais forte, muito significativo, só para dar um exemplo, o facto na apresentação da candidatura de Elisa Ferreira à Câmara Municipal do Porto, no edifício da Alfândega, apenas fossem mencionados Serralves, Casa da Música e Teatro Nacional São João, ignorando os dois espaços municipais, o Teatro Rivoli e o Teatro Campo Alegre. O desaparecimento do Rivoli enquanto espaço municipal, plural, prestador de um serviço público e a anexação do TECA à estrutura orgânica do Teatro Nacional São João foram determinantes para um certo empobrecimento da oferta cultural da cidade. A existência e atividade destas duas estruturas contribuíram para a indispensável destabilização dos três grandes que, na sua ausência, vieram ocupar o lugar por elas deixado vazio. Estou convicta que o Rivoli, no seu tempo, cumpriu bem a sua missão. Artistas hoje confirmados como Nuno Cardoso, João Pedro Vaz ou João Clécio Azevedo tiveram as suas primeiras oportunidades naquele teatro, mas destes três, só João Clécio ficou. O João Pedro Vaz instalou-se em Lisboa e o Nuno Cardoso anda por aí. Também no campo da formação dita informal, O Rivoli teve um papel fundamental numa entrevista à revista Sinais de Cena. Os circulando, quando interrogados sobre onde tinham feito a sua formação, afirmaram que tinha sido no Rivoli e que se não tivessem tido a oportunidade de ver os espetáculos, sobretudo os de dança e de circo, ali apresentados, possivelmente não existiriam. Se em finais dos anos 80, do século passado, o mundo chegava à cidade, não geneticamente falando, claro está, só no momento dos festivais, e refiro-me aqui só às artes performativas, que é para o fantasma não ficar chateado, fitei fazer a festa e FIMP, já a partir de meados dos anos 90, o mundo chegava-nos regularmente, ao Rivoli, ao São João ou a Serralves. E esse mundo que nos chegava acabaria também por esbater o eterno problema Porto-Lisboa. O circuito em rede, então desenvolvido, contribuía decisivamente para esse esbatimento. Paralelamente, ganhavam força as estruturas de produção, companhias de teatro e de dança, nomeadamente. Hoje essa rede não existe, ou melhor, já não passa pelo Porto. Passa por Guimarães, Aveiro, Vila Real, Viseu, e o fosso voltou a crescer entre as duas maiores cidades do país. O Porto perdeu o seu caráter de centralidade e, por isso mesmo, acabaria por acentuar o seu caráter periférico. O seu potencial cosmopolita que o tem está, por assim dizer, adiado. É sintomático que, por exemplo, no apoio às artes, o Porto, ou melhor, a área metropolitana do Porto, não seja considerada, à semelhança do que acontece com a região de Lisboa e Val do Minho, uma zona autónoma e se mantenha inserida na chamada Região Norte. Recentemente fui convidada por Jorge Salavisa para, em 2011, no Teatro São Luís, em Lisboa, organizar durante 2 meses uma mostra de teatro Região Norte. Aceitei com entusiasmo, mas pergunto-me que país estranho é o nosso para ser necessário organizar um projeto deste tipo. Este será, com certeza, um bom tema para discussão. Mas voltemos ao Porto. Sem continuidade, o tecido criativo da cidade, que era frágil, ficou ainda mais fragilizado e está refém, nas áreas do teatro, da dança e até do circo e das marionetes, das boas intenções do Teatro Nacional São João. Ou então, as estruturas artísticas vão encontrando acolhimento em espaços privados, como é o caso da Fábrica Social Fundação José Rodrigues. No entanto, há hoje no Porto todo um movimento de jovens artistas, ditos emergentes, que, por não encontrarem ou mesmo recusarem a entrada no espaço do Círculo dos Grandes, se auto-organizaram e desenvolvem uma enorme atividade artística, praticamente sem apoios do Estado central ou local. E esta nova geração representa ou demonstra, essa sim, um enorme potencial. Associados ou individualmente, estes artistas ocuparam outros espaços, como é o caso da Fábrica, que aloja uma dezena de estruturas, ou casas, muitas delas situadas na Rua do Almada, e que, diversificando as atividades, são bares, podem vender roupa, apresentar todo tipo de espetáculos, pequeno formato ou performance, apresentar filmes, fazer concertos, apresentar livros, fazer exposições, etc., vão sobrevivendo, dando uma outra vida à cidade e construindo, à margem, uma nova cidade criativa. Iniciativas como o projeto TEL, um artista a um euro, que juntou às escuras uma quantidade de artistas e de públicos no Passos Manuel, ou o projeto Se Esta Rua Fosse Minha, que dinamizou todos os comerciantes e estruturas da Rua Cândido dos Reis, são disso um bom exemplo. Ainda há bem pouco tempo, foi apresentado um novo projeto, Terra na Boca, uma associação cultural com o mundo lá dentro, que se propõe desenvolver durante o ano um conjunto enorme de iniciativas em 5 áreas, a artística, a cultural, a social, a ambiental e a bem-estar, e que reúne um invejável e heterogéneo grupo de pessoas, quer na equipe, quer nos colaboradores. A desmesura do projeto é talvez o seu aspecto mais interessante. O problema situa-se mais no como fazer deste movimento uma espécie, se assim podemos dizer, de movimento underground tardio e à nossa escala, que nasceu de uma necessidade de encontrar o seu espaço, no espaço da grande cidade, um motor de contaminação e de interrogação das instituições instaladas. Não me parece que iniciativas como a dos 30 por noite sejam o caminho, Salvaguardada a boa vontade do TNSJ em promover este projeto, ele não deixa, por isso, de estar imbuído de um certo paternalismo próprio dos grandes, que vão ensinar aos pequenos como se deve fazer. A criação de uma plataforma informal, espaço de partilha e reflexão que reunisse todos estes pequenos átomos, garantindo a manutenção da individualidade e especificidade de cada um deles, talvez pudesse ser uma via. A historiadora sul-africana Ruth Simbao, pode ler-se hoje no Jornal Público, diz que vê a crise que atravessa o mundo como uma oportunidade para os artistas locais, curadores locais e público local, desde que os bons críticos continuem, ou comecem, no nosso caso, a falar e a divulgar projetos locais. Deste modo, eles podem competir a uma escala internacional sem ter de ser proibitivo em termos de custo. E acrescenta que, mais do que nunca, o aparecimento de excelentes pensadores e críticos é crucial, porque podem relacionar os projetos produzidos localmente a uma escala global. É, pois, dessa massa crítica que talvez careça a cidade. Mas volto a interrogar-me. Que estranha cidade é a nossa que recebe com euforia o anúncio feito, com pompa e circunstância, pelo Ministro da Cultura, na abertura da Exposição Manuel de Oliveira em Serralves, da criação de uma cinemateca no Porto, antiga e justa à aspiração dos portuenses, e receba com um total silêncio, um mês depois, a afirmação feita pelo mesmo Ministro, com a mesma pompa e circunstância, de que definitivamente não seria criada uma cinemateca no Porto, mas sim um polo expositivo de cinema, que eu não sei o que é, e do anúncio inicial apenas sobrou o local, a Casa das Artes, e o nome Henrique Alves Costa. Para finalizar, como escrevia António Pinto Ribeiro, citando Mizil, o último argumento será sempre o de que, se entre os homens há um sentido da realidade, deve haver também um sentido de possibilidade. E é nela que devemos crer. Muito obrigada.